merece acompanhar a cor do mar. Você tem que ir embora, a tarde cai em cor e se desfaz, escureceu. O sol caiu no mar e aquela luz lá embaixo se acendeu. Você e eu. Esse passa vai pensar, é sempre uma canção para contar aquela velha história de um desejo que todas as canções têm pra contar. E veio aquele beijo.